DJ Bob Esponja. Bob Esponja. Samambaia quebrada. Se liga aí, sangue bom. Aham. E aí, Misael. Que eu vi crescer, viraram bandidos, se atrasaram no rolê, cometendo 5-7 na própria quebrada. Trabuco na cintura e a diversão da molecada. E assim os molequinhos estão pronto pra guerra. Enrola logo o beck e abre o cantina da serra. As mina pagam um pau quando vê o arsenal. O som batendo forte e a marola no quintal. Menininha de 14, 15, 16. O bucho lá na guela e o marido no xadrez. O moleque é sangue bom, só que deu um vacilo. Tipo latrocínio, uma pá de tiro. Armado, munido de bala, maluco, atira pra ver. A queda no ratatá, no grito de morte. Mais uma vida que já era fuzilada. Queima roupa, vítima fatal da morte. Tipo um drama pra família. Aquele lá não teve só notícia ruim. Voando que nem avião. O seu filho está lá, retirado no chão. Desesperada, ela grita, se ajoelha no asfalto. Pergunta pra Deus o porquê, levanta a mão pro alto. É tipo um drama que vive a família brasileira. Como que a vida é arrancada assim, por besteira. O assassino fugiu, cadê, cadê, ninguém viu. Só escutaram o disparo e quando o corpo caiu. Bob Esponja. O ponto final dessa guerra não chega, história que nunca tem fim. A fraqueza de um homem que aperta o gatilho resolve a treta assim. Maluco que tira a vida de gente inocente que mora na quebra. Quem mata morre também, essa é a lei da minha favela. Cadê meus amigos chegados? Não vejo na quebra futuro perdido. Rachando, trincando no muro escuro, bagulho acedo. Perderam nosso no perigo, persiste no erro. Fico da medo, não quero pra mim esse tipo de vida. Não sou suicida, droga aniquila, não jogo nos cano. Exemplo de um mano que foi dessa vida pra uma melhor. Com tiro na tela, sem Deus, sem dó. Mas eu tenho fé que tudo vai mudar. A lágrima que escorre um dia vai parar. A paz que está vestida um dia vai reinar. Embaçado, aqui na quebrada, treta na madruga, morte na calada, ferro na cintura, bala no tambor, é mais um maluco que guarda rancor, é mais uma mãe que chora desesperada, ao ver o seu filho deitado na calçada, ela não sabe onde seu filho se meteu, entrou com a malandragem e por isso ele morreu, 2 tiros no peito e 1 na cabeça, foi-se embora uma vida por incrível que pareça, queria ser o cara, o bandidão da quebrada, só andava nos panos, com a sua quadrada, entrava no frevo dos outros sem ser convidado, bebia o que não era seu, ainda era aloprado, nunca imaginava o que iria acontecer, dizia pra todo mundo que nunca iria morrer, era uma vez um bandido que tinha moral, agora só restam lembranças no seu funeral, só restam lembranças no seu funeral, o crime, irmão, não compensa, se passa.